cessarão muitas dúvidas, né, meu filho? Olha, meu filho, eu tenho uma coisa pra dizer, poxa, seu trabalho ainda não começou, meu filho. Sabe por quê? Nós vai tirar o cheio de lá, cheio vem pra cá. Mas não se preocupa não, sabe por quê? Não precisa você fazer nada. Sabe como é que a gente vai fazer? Não é a gente não, é Deus. Deus vai fazer acontecer tudo de uma forma que vai trazendo você, vai puxando, vai puxando, vai puxando e você vem. Só que vai ser bom, porque vai melhorar as coisas, que você fez a escolha certa e você vai querer vir, porque aqui vai ficar muito melhor do que lá. Porque lá não tá tão bom assim. Aí vai vir todo mundo que tem que vir contigo. Porque temos que trabalhar. Porque você vai ser um, dois, que vai caminhar com esse aqui. Você entende? Você vai peregrinar em alguns lugares. Algumas vezes você não vai estar presente. Mas muitas vezes você vai estar. Mas não se preocupa que vai ter outros para ajudar. Porque incorporação tem, porque assim se faz necessário que tenha incorporação. Um dos motivos é para que vocês entendam que os espíritos existem. Tem vários motivos para incorporação, mas o melhor médium de incorporação de todos é aquele que incorpora a si mesmo. Este é o melhor médium de todos, aquele que incorpora a si mesmo. Porque, meus filhos, incorporação neste momento nem está se usando mais, está se usando irradiação dos pensamentos do espírito no médium. Incorporação nem tanto, é pouco. Mas existe. Mas não quer dizer que a irradiação é menos eficiente que a incorporação. Às vezes, a incorporação é mais eficiente e a irradiação é mais eficiente que a incorporação. Tem muitas bênçãos vindo para vocês dois. Para você. E você não se espanta com as bênçãos, porque é a direção de Deus. As coisas vão ficar boas, mas sempre com pensamento no Pai. Você entende? Nada pode ser desfeito. Muita gente incorporado não está e nem irradiado está. Muita gente vai ser, como é que negro velho vai dizer, vai ser desmascarado, mas com muita sabedoria e com muito amor e com muito respeito, porque Deus ama todos os seus filhos. Mas esse respeito e amor pode ser que não seja compreendido. Porque vai ter gente que vai ficar com vergonha. Mas tem que ser desmascarado. Porque as coisas já não vão ficar mais escondido. Porque o olho vai ver. O olho vai ver. Tem gente que vai ver e tem gente que vai falar, sabe? Conexão já tem, só que a gente tem coisa diferente para fazer. Sabe, para poder abrir coisa que já existe, só para acordar. E muita gente vai queimar aqui. Vai queimar. Ah, mas vai queimar feio. Este é dos bons. Este é dos bons. Vai queimar porque as coisas... É, como é que vai? Vamos mudar. As pessoas vão conhecer o que, que é prosperidade. É o que vocês gostam, né? Prosperidade material. Só que a prosperidade espiritual, ela já veio embutida. Você entendeu, filho? Já veio embutida. A gente já tentou, fia, algumas vezes, inclusive há 2000 anos atrás, fazer do jeito que vocês... É muito difícil estar nesse corpo para você, né, meu filho? E pesa, eu sei, mas vai dar tudo certo. Foi feita as coisas de uma forma assim, que mesmo tendo sinais de prodígio, muita gente não acreditou, né? Muita gente falava que era magia, que era loucura, que era truque. A gente tentou fazer isso através de outros, de umas formas diferentes, outras até igual. Aí a gente vai programando e vai vendo qual é a melhor forma. Na espiritualidade os planos vão modificando, vão aperfeiçoando, a gente sempre aperfeiçoou os planos, vem umas dicas dos irmãozinhos mais experientes, aí as coisas vão melhorando, a gente programa. E enquanto isso vai encarnando, desencarnando, e vai vivendo em outros planetas e tudo mais, vai crescendo, até que chega um momento. E quando chega o momento, aí tá tudo já programadinho, tá tudo já assim, bem feitinho, sabe, meus filhos? E o que, que a gente faz? Quando tá, as coisas estão tá no ponto, que está naquele ponto aqui, que é assim que precisa, aí a gente começa, né? A gente começa. Aí a gente faz de uma forma... Muita coisa acontece de uma forma que não vai ter como dizer assim, é truque, ah, isso é magia. Vai ter até gente que diz isso, mas aí o que, que Deus faz? Deus vai, traz a pessoa, então faz a pessoa trombar com outra que tem que trombar. Aí Deus mostra. Aí Deus mostra, sabe? E nem sempre vai ser assim... Na escrita, vai ser no tete a tete. Vai ser no tete a tete. É no tete a tete que as coisas acontecem. Quando é no tete a tete, quando é no tete a tete, vai ser no tete a tete de uma forma profunda, muito profunda, onde os olhos se arregala e se quer até tapar os ouvidos de quem está ao derredor, mas vai ter vez que os que estão ao derredor vai ouvir junto. Vai ter vez que os... Tem mais aí, filha? Este é dos bons, né, filha? Este é dos bons. E aí vai no tete a tete, as coisas são mais profundas. O que aconteceu ontem não foi amostra grátis. Como eu disse, não foi a nada. Tem coisa que se vê na mente e tem coisa que se vê no ar. Como se fosse material ou uma luz acesa. Existem frases que aparecem escrito no vento, assim. Aparece escrito no vento e a pessoa lê. E tem coisas que são ditadas. Tem coisa que tem data. E se existem informações, as informações, quando vêm de Deus, essas informações, elas vêm tudo de graça. Nada é cobrado, tudo de graça. Porque Deus proporciona toda a condição financeira para que o filho, para que um instrumento possa trabalhar. Porque tem planeta que ainda precisa de dinheiro. Mas tem planeta que não, mas como aqui precisa para as coisas andar, né? Que as coisas andam só com dinheiro. As coisas aqui andam com dinheiro. Ah, o menino vai pisar em muito lugar. Mas vai pisar em muito lugar. Então a gente tem que abençoar. Não que já não esteja abençoado. Mas tem coisa que negro velho faz. Tem coisa que negro velho faz que é melhor nem explicar, porque não vai entender mesmo. Então, a gente faz e tá tudo pronto. Mas já foi falado isso antes, foi falado que estava tudo pronto e nada aconteceu. Vocês não estão vendo nada. Como é que não aconteceu? E não vai gritar não, tá? Mas a gente mostrou um negócio para ele que vai ser feito de uma forma diferente, em desdobramento consciente. Que às vezes a gente vai bater um papinho com ele fora do corpo, totalmente consciente, bem mais do que com um robô extraterrestre. Às vezes no próprio quarto. Aí a gente vai dar as direções e ele vai vir com tudo na cachola. Mas nem sempre vai ser no quarto. Às vezes portais se abrem. E aí a gente viaja. E aí a gente bate uma prosa. Não só comigo, como com muitos outros. E até os comportamentos mudam depois que se vê algumas coisas. Lembranças de Claude, tudo mais. Crianças profetizam. Meus filhos, vocês já viram uma criança de 5 anos profetizar? Eu estou dizendo profetizar em profundidade, de verdade. Vocês já viram? 5 aninhos? Vocês já viram uma criança de 5 anos falar em línguas estranhas? De repente? Vocês já viram uma criança de 5 anos incorporar? Existe. Mas existem incorporações e incorporações, né, minha filha? Existem incorporações que as mensagens vêm de uma forma profunda, profunda, profunda. Profunda. Às vezes vem até informação que a criança não sabe. E às vezes a criança de 5 anos fala como é que se fosse um adulto de 40, com conhecimentos que ela não tem e com vocabulário também. E às vezes isso acontece ao vivo, para um monte de gente ver. Olha, filha, a direção. Ah, eu vou dar uma direção que estão me pedindo aqui para lembrar. Os vídeos agora são gravados no seu celular só por um tempinho, tá, filho? Que a gente vai providenciar um equipamento melhor. E agora quem trabalha nos vídeos não é mais o filho, não. É ela. É o Oxê. Aquele menino, aquele ali pode te ajudar? Aquele lá? É o Oxês dois agora. Tá tudo certo? Oxê tá de castigo. Oxê, agora seu serviço é fazer reforma íntima. Estamos acertados? E as coisas que Oxê precisar vai vir para Oxê. Mediunidade está trancada. Só reforma íntima. Então, meus filhos, as coisas vai sendo providenciada. Sabe o que, que Jesus está fazendo, meus filhos? Jesus está fazendo o seguinte. Ele está... Vocês já ouviram falar naqueles 144 mil da Bíblia? Esses 144 mil é um número simbólico, tá? Não é este número exato. Mas esses 144 mil, eles são enviados para esse momento de agora decisivo. Eles já estão todos encarnados aqui na Terra, todos, tá? Uns são mais novinhos, outros são mais adultos. E acontece assim, ele não vai reunir todos. Eles serão divididos em grupos. Mas eles não vão trabalhar só com a mediunidade. Esses 144 mil tem um grupo que vai ficar na parte da ciência. Tem outro grupo que vai ficar na parte da engenharia. Tem outro grupo que vai ficar na parte do meio artístico. Tem outro grupo que vai ficar na parte da espiritualidade. Tem outro grupo que vai ficar na parte política. Vocês entendem? E eles já estão aqui para tomar posse do que Deus programou para eles tomar posse. Só que para eles tomar posse tem que tirar os outros, né? Ah, mas vai ser todo mundo substituído. Deus recolhe aqueles que têm que recolher e os outros tomam posse. Antes desses outros tomar posse, vai ter aprendizado para aqueles que vão ser recolhidos. Porque muitos desses que vão ser recolhidos vão ficar face a face com os que vão tomar posse. E os que vão tomar posse, vão tomar posse no amor, sabe? Eles vão tomar posse no amor porque essa peleja não é dos fios, essa peleja é de Deus. Então vai vir tudo para a mão deles, em todas essas áreas. Porque precisa renovar tudo. E a gente tem muito trabalho para fazer, porque fizeram tudo errado, bagunçaram tudo. Fizeram uma lambança danada, e esses já vêm capacitados para colocar tudo em ordem. A colocar tudo em ordem. Temos trabalho a fazer. E os descendentes desses vão continuando o trabalho, sabe? Vai continuando. É, minha filha, a gente está trazendo um marido pro Oxê, tá? E o Oxê vai ficar prenha. O Oxê vai ficar prenha. Porque o Oxê tem que receber um espírito. Você tem que receber um espírito que vai trabalhar. Então a gente está trazendo o seu marido já já. O Oxê aguarda no Salmo 40 que está chegando. Aguarda que está chegando. E não vai demorar não. Vai ser bem rápido. Bem rápido. Tá? Isso. É isso. E vocês duas têm ligação do passado? Porque vocês duas, você já foi irmã dela. Consanguínea. E a gente vai preparar umas coisas para você que você tem que fazer. Que até agora você está fazendo pouco e você pede para fazer mais, né? Tá chegando. Vai fazer mais. De uma forma diferente, mas muito bonita. Tá vindo. Tem muita coisa programada por vocês fazer. Muito obrigado, filha. Já fizemos tudo que tinha que ser feito, inclusive dentro dele. Então, meus filhos, tem gente que vai ser recolhida, mas não, vocês não vão ficar nervoso com isso, que esse recolhido é só pegar para botar em outro lugar, só isso, sabe? Porque tem gente que que não está fazendo mais coisas, porque tem gente que está atrapalhando, sabe? Então, quando chega a hora daquele que tem que fazer e o outro está atrapalhando, o que que a gente faz? O outro tem que trabalhar. Então, Deus recolhe para poder o empecilho sair para o outro trabalhar, sabe? E também para trazer tranquilidade, que o outro precisa de tranquilidade para poder trabalhar. Então, a gente vai fazer isso com algumas pessoas. E isso está muito próximo. Tal, alguns esse ano, outros depois, mas está bem próximo. Assim se faz necessário. Talvez, como eu disse, como já ia dizer, cortou. Talvez Deus, ele faça assim, ele, dependendo das atitudes, mediante o que começará a ser feito, Deus, ele pode recolher antes. Pode recolher antes, porque depois ele não vai recolher. Ou é na data programada, ou é antes. Ele não vai estender mais as coisas. Porque já estendeu por muito tempo. E haja paciência. Nem preto velho tem essa paciência. Só o pai. Então, meus filhos, vocês ficam bem juntinhos, porque as coisas que vai ser feita aqui neste trabalho não vai ser sacrificante para ninguém. Vai ser bem tranquilo para todos, apesar de ter muito trabalho. Vai ser bem tranquilo. Quem vai ter que trabalhar muito, mas também a gente não vai sacrificar, porque não vai sacrificar médium, né? A gente não faz isso. É esse aqui, porque tá chegando. Deixa eu mostrar aqui pro meu filho uma coisa. Tá chegando uma tropa na estrada, na rua, assim. Uma tropa de pessoas, de encarnados, que é de desencarnado também, filho, que ele vai ter que atender. Para prosear e trazer informações. Informações. A moda antiga e muito mais. A moda antiga de uma forma que não se vê mais. Ah, este menino, mas esse menino é insistente. Ele tá aqui se comunicando comigo. Qual é o seu nome? Que você nunca incorporou em mim. Meu nome é Pai Zé. Tá bom, meus filhos? Pai Zé. Ixi, mas eu ia falar depois que eu queria fazer chupê. Mas tá perguntando. Pai Zé do universo, Pai Zé de Deus. Entendeu, meu filho? Pai Zé de Deus, Pai Zé do universo. Eu estou em todos os lugares, eu vou em tudo, vou em um monte de lugar, em tudo, mas na verdade não é nada. Em tudo e a verdade é pouco, porque tem tanta coisa, as coisas são infinitas, a gente não consegue em tudo, meus filhos. É tanta coisa, a gente não consegue, é tanto lugar. A gente sempre está conhecendo um lugar novo. Até no plano astral a gente não viu tudo. Plano astral daqui, que dirá no universo inteiro, cheio de planeta, cheio de galáxia, cheio de dimensão, cheio de coisa. Até dentro de buraco negro tem coisa, filho. Ah, tem muita coisa. E são poucos que entram lá. Poucos daqueles que eu conheço. Tem outros que entram fácil, mas esses aí eu não conheço. Mas não importa, o que importa é que a gente está fazendo aqui, a gente também não pode encher a cabeça de vocês de coisa, porque com as pouca coisa que tem aqui, já dá uma complicação danada. Imagine se a gente falar coisas que nem adianta falar, porque, primeiro, que não tem vocabulário. Segundo, que muitos não vão entender. Então, a gente vai dizer de outra forma. Lembra do que o Exu disse? Para ficar bem tranquilo, bem calmo, bem sereno. Porque não tenho por que ficar nervoso com nada. Sabe, meus filhos, falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando vocês ficam nervosos, quando vocês ficam apreensivos, Vocês estão se destruindo? Vocês sabiam disso? Estão se destruindo. Quando vocês sentem raiva, vocês estão se destruindo. Quando vocês ficam reclamando das coisas, vocês estão se destruindo. E está fazendo com que as coisas não aconteçam. Porque se você reclamar, aí é que as coisas não acontecem mesmo. Relaxa e deixa as coisas acontecer. Se está ruim, é porque tem que ficar ruim. E nem tudo que é ruim, na verdade, aquilo que é ruim é muito é bom, porque vocês vão ficar sabendo o resultado daquilo que vocês acharam que era ruim, o resultado bom que vai dar. Então não reclame de nada, porque tá tudo é muito bom. Tá tudo é muito bom. Como se diz, tá todo mundo evoluindo, que Deus está ajudando a todos a evoluir. Sabe, meus filhos, vou falar com os filhos que estão assistindo. Olha, meus filhos, nós sabemos quem são todos vocês e a gente está vendo que vocês estão se dedicando a evoluir, a crescer. Vocês continuam. Nós estamos visitando todos, todos estão catalogados e registrados. Tem uns outros aí. Que Deus, meus filhos, deixa eu falar para vocês. Olha, meus filhos, eu tenho a novidade para vocês. Tem uns outros aí que Deus vai trazer vocês aqui para abraçar, para dar um abraço nesse aqui. Ele quer dar um abraço em vocês. E ele ama vocês. Ele vai passar muito amor por vocês. Deus está preparando. Não é o homem que vai buscar vocês. Sabe quem vai buscar vocês para trazer aqui, meus filhos? Meus filhos e minhas filhas. Vai ser Deus. Ele vai trazer vocês para dar um abraço nele. E vai ser muito bonito. Nós vamos fazer grandes coisas. E isso é amor, misericórdia e justiça. Mas nessa justiça daqui precária, não. É a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não é ruim, ela é boa. Ela é feita com amor. A justiça de Deus é feita com amor. Então não se preocupa, porque tudo é muito é bom. E a gente vai fazer as coisas assim, de uma forma assim, sabe? Nós vai filmar é tudo. Vamos filmar muita coisa, porque tudo precisa ser registrado. E vocês não precisam armazenar nada, porque vai ficar tudo na internet. Porque depois que entra na rede, não sai mais. Vocês sabem disso. Que um monte de gente já baixa, já grava, e quando vocês achar que uma coisa perdeu, vai vir outro e vai falar: não, gravei, tá aqui, tá tudo certo, toma. A internet é um veículo e tanto. Tem coisa que acontece. Sabe, meus filhos, vocês sabem que as emissoras de televisão é complicado, principalmente os repórteres, né? Não fala coisa boa. E aquilo que é bom, aqueles que estão nas trevas, eles não deixam aparecer na televisão nem no repórter. Eles só querem que apareça coisa ruim. Às vezes aparece coisa boa, mas não como deveria aparecer. Só que Deus vai fazer as coisas de um jeito agora que coisa boa vai aparecer também nos aparelhos de televisão. No Brasil e no exterior. Porque existem trabalhos programados por Deus que eles são de nível mundial. Mundial para vocês. Para o universo é mais. Mas para cá, para esse planetinha aqui, não é para um país, nem para uma cidade, nem para o estado, nem para dois países. É mundial. É mundial. Então, chega um momento em que a internet já não é mais suficiente. Aí vai para televisão as coisas. Vai para televisão. Vai para televisão porque Deus faz de uma forma que, quando Deus quer, o diabo abaixa a cabeça e obedece, sabe? O diabo abaixa a cabeça e obedece e deixa Deus trabalhar. E isso tudo também é misericórdia, justiça e amor por o crescimento de um monte de filho teimoso, rebeldes, né? Então, paradigmas também são quebrados, muitos dogmas e convicções, preconceitos. De estereótipos de médiuns que foram criados. Porque tem gente que acha que um médium fisicamente tem que ser assim, assado. Tem gente que acha que um médium tem que se comportar desse jeito ou desse, só porque existiu em determinado planeta um médium que chamou atenção. E todo mundo acha que todo mundo tem que ser daquele jeito, daquele médium. Fizeram isso quando eu estava encarnado como Chico. Mas eu estou muito distante de ser estereótipo de médium, sabe, meus filhos? Que eu continuo trabalhando, mas trabalhando é muito. Quando eu achei que as coisas tinham acabado e que eu ia ter um descanso, depois de ter escrito tanto livro e tomado tanta pancada, eu chego no plano espiritual e eles não me dão nem um dia de descanso. E já me bota para trabalhar mais. Já me bota para trabalhar mais, que a gente não para de trabalhar. Por exemplo, a filha ali acha que trabalhou muito. Quando chegar no plano espiritual, vai trabalhar mais. Só que é caro, né, meus filhos? A gente não tem um corpo pesado, as coisas ficam mais leves. E o trabalho é mais tranquilo, porque as coisas são mais abertas, a gente está num lugarzinho melhor. Então a gente não tem aquele sofrimento, aquela peleja, não tem as pessoas em volta, não vão atrapalhar, não são intuídas por outras que não estão enxergando para atrapalhar, fica mais fácil, mas trabalha muito. Sabe? Trabalha muito, mas é gratificante, dá uma felicidade. Felicidade. Quando a gente desencarna e chega no plano espiritual, vê que a encarnação foi pouco tempo, 92 anos é pouco tempo, 100 anos é pouco tempo. E a gente se evoluir muito durante a encarnação, a gente chega numa condição melhorzinha no plano espiritual, e aí a gente consegue evoluir mais no plano espiritual do que outros que não fizeram as escolhas certas. Porque achava que as escolhas eram difíceis. Mas difícil na concepção do homem. Porque vocês pintaram outras coisas como fácil. Mas o fácil que vocês pintaram, meus filhos, é ruim. Porque vocês tomaram o ruim como bom. Entende? Que vocês vão perceber que a vida do espírito, do servo de Deus, é trabalhar sempre e ajudar sempre, fazer a caridade sempre. Então nós vamos quebrar muito paradigma. Eu não me mostro só com a roupagem de pai Cambinda da Guiné, eu também me mostro com pai Zé. Eu também posso me mostrar com outras roupagens, é só roupagem. A gente veste um personagem e faz uma roupagem. E aí a gente vai e traz uma mensagem. E a gente vai trabalhar. E se vocês acham que eu fiz muita coisa, vocês vão conhecer outros médiuns que virão. Que vão fazer muito mais, mas eles não vão ter o meu jeito, meus filhos, porque senão você perde sua personalidade. quem disse que tem que ser igual a mim? Eu sei que eu dei um exemplozinho que chamou atenção, mas não precisa ser igual a mim. Cada um fez do seu jeito. Tem gente que é médium que surfa, tem gente que é médium que anda de skate, tem gente que é médium que faz musculação, tem gente que é médium que dança forró, tem gente que é médium que dança pagode. Qual o problema? Tem problema. O importante é fazer as coisas de forma saudável. É fazer as formas de coisa voltada sempre para os ensinamentos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar e fazer as coisas de uma forma diferente. Porque se fizer igual, tem graça, meus filhos, fazer as coisas igual. Não tem, já foi feito, já fizemos, vai fazer tudo de novo igual? Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. É claro que tem umas coisinhas que é bem parecido, a gente faz, porque faz parte. Mas a gente faz outra diferente. E esse diferente, às vezes, chama mais atenção e é até mais bonito. Até mais bonito. Porque agora é a era do espírito. Nós sabemos que existem as religiões. E a ideia não é desmerecer as outras religiões. As religiões são lindas, são maravilhosas. A gente não quer afrontar as outras religiões, até porque o que nós vamos trazer não é religião nenhuma, não é espírita, não é umbandista, não é nada disso. Não é religião. Nós vamos trazer apenas uma partezinha da realidade do universo ou a realidade extrafísica, sem religião nenhuma para não ter briga. Então, o que a gente vai trazer serve para todas as religiões e para aqueles que não têm religião. Também serve para aqueles que nem acreditam em Deus e nem na realidade do Espírito. Ou seja, é para todos. Ou vocês acham que a gente ia deixar alguém de fora? Não, estão todos convidados para essa festa. Porque todos vieram do mesmo lugar, independente de crença, de credo, independente da doutrina ou do dogma, todos vieram do mesmo lugar, independente de acreditar ou não, ou aceitar ou não, todos vieram do mesmo lugar, meus filhos, e a gente vem trazer isso de uma forma mais aberta, de uma forma mais profunda, não só desse jeito aqui de incorporação, porque vocês viram que isso aqui não dá muito ibope. Foi só para começar. Não, Deus é perfeito, Ele vai fazer as coisas de um jeito que vai dar mais ibope. Tem que dar, né, minha filha? Porque ficar só nisso aqui não vai dar ibope. Não vai dar ibope, coitado do menino, já não aguenta mais tomar pancada. Então as coisas vêm de uma forma que vai dar mais ibope e vai fazer com que ele tome menos pancada. Porque vai ter gente que vai falar assim, opa, tem alguma coisa aí. Mas tem gente que ainda vai bater, mas aí nem liga mais, porque as coisas vão estar diferentes, já criou uma casca grossa nas costas, que tudo foi feito de propósito para ele criar a casca, para quando vier uma pancadinha mais forte, já nem machuca mais. Então tem que tomar as pancadinhas para criar a casca e também para definir uns destinos. Também para umas máscaras caírem e cair, né, meus filhos? Aí se esconde depois que a máscara cai, mas a gente está sempre lembrando, né? Não é implicância, é que tem que lembrar, porque tem as pessoas aqui, do principalmente do Brasil, né, gosta de esquecer as coisas. Então a gente lembra. Ah, e a gente vai lembrar também através, sabe, de uns livrinhos que vai ser escrito com os pseudônimos, com os nomes trocados, mas com a história que aconteceu. Para ficar bem registradinho, sabe? Os nomes a gente troca, assim, A gente troca Paulo por Pedro, a gente troca Antônio por José, mas são os personagens. Tudo detalhadinho, inclusive a realidade invisível, que influenciou tudo com relação àqueles encarnados que estavam em sintonia com eles, que achava que estava em sintonia com outros, mas estava com eles, né? Porque Jesus ensinou de uma outra forma, mas as atitudes foram diferentes e muito equivocadas. Então a gente vai trazer nos livros. Aí os livros se propagam, todo mundo aprende, e os livros também traz Oxê aqui para ganhar um abraço dele. Né? E aí outras coisas acontecem ao vivo. Ao vivo. Que o já ao vivo vai começar. O já ao vivo vai começar. Com grande público. Agora é que é a hora de evoluir de verdade. Agora é que é a hora de mostrar a humildade de verdade, se existe pelo menos um pouquinho. Né, meus filhos? Olha, meus filhos, eu vou ficar por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Não vai vir mais espírito nenhum. E os espíritos não têm nada para dizer, a não ser que vocês queiram gravar alguma coisa. Nós vamos finalizar por aqui os trabalhos. Já que tinha que ser feito, já foram feitos. Então, se vocês quiserem finalizar depois que eu sair, vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem continuar, é com vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é com vocês. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, meu filho. Mas vocês têm juízo, hein? Vocês têm juízo. Então, meus filhos, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Eu vou me retirando. Deus abençoe, meus filhos. Graças a Deus.